E aí, fugitivos, em clima de Natal, eu tô aqui com a Queen Pri, que é a Mamãe Noel do Rota de Fuga. E aí, pessoal, tudo bem? Comprem seus presentes de Natal comigo para presentear todas as pessoas da sua família que não estão transando, precisam transar. Produto recomendado para maiores de 18 anos. Sim, por favor. E a gente tá aqui com ele, o convidado especial, o andarilho que anda pelo Nuebacast e pelo Wikicast, o Zé. Boa noite, e alguns me chamam eu tenho muitos nomes, mas no Natal eu sou conhecido como Grinch. Parabéns, eu esperava qualquer outra coisa menos isso. Então, vamos começar. E eu só queria dizer que o Natal, na verdade, era pra ser festa do Deus Mitra. Então, quem quer começar contando histórias de Natal ou vamos dizer quando a gente deu a uva passa? História de Natal? Isso é sobre a uva passa. Eu não sei, vocês dois não gostam, porque para mim é a glória. É a melhor época do ano da culinária por causa da uva passa. Eu gosto de uva passa, principalmente em panetone, mas em farofa eu não sou muito fã, não. Prefiro farofa mais salgada. Ah, muito bom. E a maçã, a maionese também, que o pessoal sempre reclama todo final de ano. Ah, Caraca, muito Pri, bom. você gosta de tudo que ninguém gosta. Do contra, mas eu gosto mesmo. E lá em casa não tem esse problema, porque todo mundo que participa da festa de Natal com a gente, todo mundo gosta. Então minha mãe já vai no mercado, compra, sei lá, 1 quilo de uva passa e coloca em todos os pratos da ceia de Natal. Me lembre de nunca ceiar com vocês. Ok, anotado. Ou levar minha própria farofa. Meu próprio arroz. A marmita natalina. Fazer igual um vegano faz. Só não vou encher o saco de ninguém. Polêmica. Cara, o Natal aqui na Baixada, pelo menos no Rio de Janeiro, tem um fato engraçado. Não sei. Zé, você mora no Cafundó do Judas, né? É, eu moro na venturosa metrópole de Iporã, no Paraná. Putz, graça, vizinho do réu. Na divisa com o Paraguai. Então, aqui o Natal aqui é mais tranquilo do que aí nas verdadeiras metrópoles do país. Tem a decoração na cidade, tem a prefeitura monta uma casinha do Papai Noel na praça da cidade daí contratam alguém para se vestir de Papai Noel e lá dar doce para as crianças e tirar foto e tal. Mas aqui não tem muita muita coisa, muita festa. Não, aqui é mais tranquilo. Aqui tem uma coisa muito icônica que eu não sei se teve no passado, se continua tendo, mas eu lembro que quando eu era criança, era comum o Papai Noel chegar de helicóptero nos lugares para dar presente para as crianças. Tinha, acho que era no Maracanã. Sim, Papai Noel chegando no Maracanã. Acho que minha mãe foi ver algum ano, se eu não me engano. Era uma festa enorme. Eu nunca fui, não, mas eu sempre via na televisão. Era uma festa enorme, tinha show, e aí no final tinha a chegada do Papai Noel. E aquelas criançadas louca correndo pelos presentes, Papai Noel descendo de helicóptero, é a doideira. A gente sabe que não era Papai Noel de verdade, porque ele não tava vindo de rena, tava vindo de helicóptero. Pois é. Claramente era um ator. Claramente um ator. Mas uma parada que eu acho engraçada é que no Ano Novo acontece mais, mas no Natal, quando dá meia-noite, o pessoal solta fogos e dá tiro pro alto. Cara, eu não... outra coisa relacionada à meia-noite que eu não entendo é por que que a gente tem que esperar para comer só à meia-noite, porque teoricamente o dia da festa é dia 25. Então a gente fica o dia 24 velando a ceia para comer meia-noite. Isso faz um mal pro estômago terrível e é uma tradição do Brasil inteiro. Eu nunca entendi isso. Isso vai ficar no hype, cara. Tipo Vingadores, a gente tava no hype antes. A minha família nunca teve. Minha família nunca teve Esse hábito. Esse costume de esperar da meia-noite. Eu conheço gente que faz isso, mas acho que porque nós morávamos com meu avô, ele nunca foi de respeitar esse tipo de costume de festa, assim. Deu 11h30, ele já quer almoçar, deu 7h da noite, ele já quer comer e... É, tá certo, ai, tem que respeitar o corpo da gente. Agora tu esperar meia-noite pra comer, e tipo assim, não é uma parada leve, não, é só comida pesada. Eu entendo se for parte de uma festa, tipo, chamar os seus amigos e ficar bebendo até meia-noite para depois comer. Eu entendo, mas, sei lá, acho melhor comer logo e fazer o que tem que fazer. Sim, pois é, logo. Fazer um jantar no horário normal, né? Que nunca entendi isso, nunca entendi essa loucura, mas a tradição é essa e ninguém questiona, sabe? Eu fico chocada sempre, todo ano. Eu questionei, agora que a gente não faz mais isso. A gente vai comendo ao longo da noite, mas chega o momento em si de comer, apesar de ser meia-noite, já comendo antes. Lá em casa, a gente chegou num consenso, porque a minha avó, ela não deixa que toque na ceia até que dê meia-noite, porque é a tradição, certo? Aí a gente... que viu o Santo Voyer. É essa mesmo. Mãe da minha mãe. Ela não deixa a gente encostar em nada. Nem uma uva passa a gente pode roubar de lugar nenhum. Mas aí a gente convenceu ela o seguinte: bom, então a gente faz a ceia e faz uns salgadinhos pra antes, durante a noite. Pastel, um lanche. Aí ela concordou, falou: ah, então tá bom, chegamos no meio termo e aí dá pra manter a tradição e não passar fome. É ruim porque aí chega meia-noite e já tá todo mundo de barriga cheia, né? Eu infelizmente não tô conseguindo mais comer tanto como... Eu como pra caramba, mas eu não como mais tanto como comia antes quando era mais novo. Cara, era deu meia-noite, era o momento de atacar. Pois é, teve uns anos atrás que eu passei um Natal na casa de uma tia minha. E ela fez uma ceia pra aquela noite só. E aí todo mundo achou estranho, porque a tradição é você fazer comida que vai durar por dias e às vezes até estraga, um desperdício louco. Mas faz muito mais sentido você, porque é um jantar só pra você comemorar aquele dia. Pois é, e enquanto a tradição não, quanto mais farto e quanto mais comida tiver pra uma semana, melhor. Ah, o consumismo. Sim. É engraçado que o Papai Noel é vermelho, então ele é comunista, ele não deveria apoiar o consumismo. É uma salada de fruta doida. Vocês viram que na Avon o Papai Noel é verde e amarelo, né, vermelho? Eu vi e não fiquei espantado. Cara. Será Nossa que eles vendem coisas da Coca-Cola lá, gente? Tô em dúvida. Não sei, aqui não tem Avon. Aí na sua área tem, Zé? Tem na cidade vizinha, mas eu nunca fui, não. Mas a Avon é loja roupa e é, departamento. Coisas. Não deve vender Coca-Cola, né? Porque Coca-Cola é comida. Os produtos de Coca-Cola. Cachinelo, essas coisas. Imagino que não. Mas fazendo um breve comentário aqui sobre o Natal, porque a tradição cristã, né, tem esse negócio do São Nicolau, que é a figura do Papai Noel e tal. E o São Nicolau, eu tô lendo aqui na Wikipédia? É, no site aqui da escola, que é... Ele era um bispo cristão da atual Turquia. Veja bem, São Nicolau ou Nicolau Taumaturgo. Ele ficou famoso numa época que era de muita perseguição aos cristãos... E ele era conhecido por ser generoso e ajudar os pobres. Uma lenda aqui é que ele estapeou na cara o Ário, que era um cara que ele tinha uma outra visão do cristianismo, que ele pregava que Jesus era só um profeta, ele não era Deus porra nenhuma. Desculpa te cortar rapidinho, ele estapeou, não é assim, você não tá falando sentido figurado, não, é literal, ele realmente deu um tapa na cara? Deu um tapa com a mão na cara do Ário. Papai Noel. Arrasou! Exatamente. Esse Ário, ele conseguiu converter muito dos povos germânicos lá no norte da Europa e na Alemanha. Então, aqueles que... em última instância invadiram a Itália, eles já eram cristãos. Os vândalos, os godos, os visigodos, só que eles eram dessa vertente, o arianismo. E tem alguns hoje em dia querendo reviver isso aí, como tem gente que traz de lá de trás tradições antigas para falar que é o roots, que é o cristão roots, mas isso aí não nunca é fez. Isso aí nunca fez muito. Roots. É que você pega hoje em dia o cristão roots, você não entendeu a mensagem. Tipo, ó, o Jesus quebrou o tempo porque o pessoal tava fazendo certo ali. Ele ajudava os pobres, ele andava com as minorias. Hoje em dia não, o pessoal não entende isso. Como é que vai ser roots se não segue o básico? O cristão roots é o que. O cristão roots é o que reza sozinho em casa e acende vela. Esperando ajudar os outros ao invés de, enfim, fazer alguma coisa. Mas uma tradição do Natal que eu achei interessante é a tradição suíça, que tem que o Santa Claus dele, o Papai Noel, é o Sammy Claus, e ele vem a pé da Floresta Negra para dar presentes para as crianças na Suíça. Acompanhado do seu ajudante Schmutzli, que é alguém vestido com uma roupa preta e que tem a cara preta também. Nossa, que legal! É bem sombrio, mas ao mesmo tempo é legal porque ele dá os presentes. Pois é, e ele não desce pela chaminé, não. Ele bate na porta e espera você vir atender. Educadíssimo, já gostei. Exatamente. É, mundo, e o assistente dele é parecido com o Krampus, né, que é da Áustria. Se a criança se comportou mal, ele coloca num saco e leva embora. Aí sim, a psicologia infantil que funciona é essa, gente. Você tem que trazer essa cultura pro Brasil pra gente poder já passar pras crianças durante o ano inteiro o que pode acontecer pra ajudar, porque tá complicado. Não sei se vocês têm criança na família, não sei, eu tenho. Eu tenho a sorte de não sofrer com esse fardo, essa maldição. Nossa. Mas outras tradições interessantes são da Islândia, que tem, entre outras lendas, tem o gato natalino, o Yulecat. Ele tem um nome em islandês. É um gato, ele tem um nome em islandês, mas eu não vou conseguir pronunciar, mas a tradução é... podia ser, sei lá. Mas essa versão, ela é um gato gigante que vem e come você se você não ganhou roupa nova de Natal. Então, sacanagem, um monte de criança com CD daquela música do Roupa Nova, Viagem. Olha aí. E tem outras tradições, como tem os 12 Yule Lads. São os 12 rapazes do Natal, que cada um vem num dia específico, começando a partir de 12 dias antes do Natal, obviamente. Cada um faz uma coisa, tem um que lambe as colheres, o resto de comida das colheres. Olha aí. Tem um que só olha por dentro das fechaduras. Tem um que rouba a coalhada do leite. É um saci dividido por 12. Exatamente. É bem esse conceito mesmo. Eles vêm e... Eu pensei no duplo sentido, na verdade, mas tudo bem. Olha aí. Mas é... O conceito é esse, eles vêm e pregam peças na sua família, mas eles não são... Ruins. Tipo, é mais o lado... Não é o lado que quer te fazer mal, eles são mais... É o trickster. É o trickster, exatamente. Eles vêm e fazem cada um alguma coisa aleatória assim. Mas é interessante. Muito legal, esse dos 12 eu não conhecia não. Mas deve ter por trás deve ter uma história mais profunda, interessante. Deve ter alguma coisa mais ligada à cultura, alguma coisa cultural para explicar isso aí. esse lance do Yule Cat é porque Yule é o solstício de inverno, né? Lá no outro hemisfério. Mas ele vir e comer as pessoas que não ganharam roupa nova meio que condiciona a pessoa a todo ano fazer esse lance da compra da roupa. Me lembrou um pouco a questão do Dia dos Mortos no México. Não sei, sei lá por que veio na minha mente, mas é porque se você não botar a foto lá, e aí os seus parentes não vão ser lembrados, pipi, papapó, tem uma pesa também, né, na ação da pessoa. Eu ia falar que o cara do dia 13 era o mesmo cara que tava espiando a avó da Pri, só que foi no dia 13. Ah, quem tava olhando pela fechadura? Aí inventaram essa história. Da tarde, o Zé não sabe, que ele não participou do episódio, mas depois... Qual é o episódio? Nem lembro. É o episódio de Sobrenatural, acho que é o episódio 11, se não me engano. Isso, Sobrenatural, do Dog Espiritual. Depois vocês vão lá e vejam. Ver não dá, né? Isso, e ouçam. Desculpa, o meu... podcast ainda. É que eu tô virando youtuber, aí eu tô confundindo. Influencer. Mas, tem que virar no Instagram, cara. Mas eu vou recomendar pros ouvintes. Eu não sei se é geralmente no final que vocês fazem as recomendações, mas eu vou recomendar uma página que até se procurar no YouTube tem vídeos disso. Recomendar o SCP 4666, que é o que é o SCP? SCP é uma fundação fictícia, é um universo compartilhado de várias pessoas que criam histórias em conjunto e cada um faz um artigo que seria um artigo meio científico, assim, que tem várias... É bem detalhado e tal, e são várias pessoas que se reuniram para criar personagens dentro desse mesmo universo. O SCP-4666 seria uma versão endiabrada do Papai Noel. Que ele... Eu vou até recomendar um vídeo do Volgun, que é um canal muito bom, que faz leitura desses artigos, que ele interpreta bem os artigos. Essa versão do Papai Noel seria um velho que mora em algum lugar no Hemisfério Norte e que sequestra crianças para comer e para retalhar, para estripar, para com as partes dos corpos das crianças fazer brinquedos que ele deixa para outras crianças no lugar de brinquedos, enfim. Tipo uma armadilha para outras crianças chegarem. Tem toda uma história envolvendo isso para explicar. Mas, enfim, dê uma olhada aí se vocês gostam de essas creepypastas e... É tipo um fórum assim de fanfic desse tema, né? Exatamente. Não só terror. Eu cresci lendo esse troço achando que era real. Olha aí. Na minha cronologia pessoal, é real, como diria o Daniel. Você não queria trabalhar com as SSPs, velho? É o sonho de qualquer um. Mas, enfim, se o ouvinte se interessar, dê uma olhada aí, tem, de novo, o canal do Vogon aí, é muito bom, o cara interpreta bem os artigos. Legal, depois deixa o link na descrição do episódio. Eu só queria dizer que a gente tá 12 episódios falando que vai deixar link, e não tem um link. Olha aí. Poxa. Culpa de quem? Do editor, né? Não vou nem falar nada. Tá 12. Não, isso aqui é legal. Vamos deixar link no post. Não tem link no post. Nunca tem. Eu vou postar no WhatsApp o vídeo do Volgun sobre esse Yule Man. E, enfim. Eu acho que a tradição que eu tô tentando começar é assistir todos os filmes do Kevin Smith do universo do Esquivelverse no Natal. Acho que a única coisa que eu tô fazendo, acho que uns 2 anos seguidos já. Muito legal. Eu chego em casa do trabalho e vou assistir. Mas eu não tenho paciência. Esse filme que você tá falando é próprio de Natal? Tipo, é temático? Não, nada a ver. Tá. Eu vou na ordem cronológica, tipo, o balconista, que é um cara que, na hora pra ele trabalhar, ele acaba indo trabalhar numa loja de conveniências e tem um monte de cliente maluco. Então, esse eu conheço. Eu conheço de você falar, nunca vi não, mas eu pensei que tinha outros filmes nesse universo relacionado a Natal. Isso que eu entendi errado, então, desculpa. Não. Eu acho que um filme bom de Natal pra indicar seria o do Ben Affleck, que ele contrata a família. Ai, gente, eu não tenho paciência pra filme de Natal, não. Vocês vão me desculpar. Que isso, eu adoro filme de Natal. A Netflix agora tá assim, na frente, na vitrine. Só filme de Natal, insuportável. Já dá uma coceira. Meia-noite eu vou colocar o filme de Natal pra assistir. Tem que assistir... No Natal eu gosto de assistir aquele outro do Kevin Smith, Dogma. Ah, eu assisti porque eu tava fazendo uma maratona, velho, que tem o discípulo negro, o apóstolo negro. É. O 13º apóstolo era preto, por isso que ninguém lembrou dele pra colocar na Bíblia. Olha aí, tem a Alanis Morissette como Deus, que é excelente. A descendente de Jesus é uma mina que trabalha numa clínica de aborto e é judia, eu acho, até eu judia. Caramba, velho. Esse filme é muito bom, cara. Ah, nunca vi, eu botei aqui no Google agora pra ver se eu já tinha visto, mas eu não lembro, vou procurar pra baixar. Você tem esse, que assistir. Esse vale a pena, esse não é de Natal, não. É, mas tem. Ele passa mensagem religião, de Cristo, cara. Mas é mais ou menos. A não é. É a verdade. Mas ele religião, satiriza? Cara. Não, ele conta a história. Se você reparar, na teoria ele tá contando um ponto bem sério. É, tem toda a podreira dele zoar o catolicismo e tal, que, tipo, tudo que o Papa fala é verdade, isso acaba tendo consequências, mas não é... Ele zoa. Não, é engraçado, mas tem uma crítica. Tem uma crítica, realmente. É que o Kevin Smith é católico. Ah, sim. Eu vou procurar pra ver aqui. Lembrei de uma vez, de uma virada do ano que eu tava meio embriagado, eu cheguei em casa e acabei, corto o slide, eu percebo que eu tô assistindo um documentário sobre a Armênia. Nossa! Tipo... O nível de intelecto da pessoa, o que você assiste bêbado? O Zé assiste um documentário sobre a Armênia só, simples. E pior que era bom, rapaz. Pior que era bom o documentário. A cultura da Armênia. É, imagino. Pra você parar bêbado pra assistir. Deve ter sido muito interessante. Calculem. Tipo, a programação da Globo de Natal também é engraçada, cara. Eu me lembro que começava a passar desenho antigamente. Ah, sempre tem um quebra-nozes da Barbie pra passar. Mas o principal é os fantasmas de Scrooge da Disney, com o Tio Patinhas. Não, esse aí é esse é triste, hein? Um conto esse... de Natal do Mickey, esse aí que é o da Disney. Esse, os fantasmas de Scrooge é outro, com o Jim Carrey, que é em CG. Sim, eles adaptam a história várias vezes. Eu lembro que o mais legal que eu assisti foi o do Looney Tunes que eles fizeram. Que o Patolino, que era o cara rico, que ele é dono de uma loja de departamentos. Aí ele vai essa versão da Disney do Tio Patinho, eu lembro que teve uma vez que a minha irmã, criança, assistindo, chorando, na cena do... que ele vai ver o Natal passado. Não, sei lá qual era a cena, não lembro. Mas... Calma aí, que mastodonte latiu aqui. É, Zé, tem um mastodonte em casa. Mas aí... Era uma cena que o garotinho chegou feliz. Ai, a gente vai ter um frango assado pra comer no Natal. Aí eu olhei a cara da minha irmã assim, minha irmã chorando. Eu falei, que isso, minha filha? Aí ela com pena dele. Pô, mas nem um frango, Pri, é um galetinho, sabe? Isso, um galetinho. Aí ela me falou, caraca, tadinho, já, chorando pra caramba. Eu vou até mandar mensagem pra ela hoje pra ver se ela lembra disso. Isso aí é pra gente aprender que o capitalismo faz isso com o trabalhador. É um absurdo, absurdo. Mas, cara, tem essas coisas. E hoje em dia nem tem mais, assim. Eu não sei o que vai passar esse ano, mas ano passado já foi fraco. Em todos os canais. Esse ano vai passar a semana com o presidente, com o nosso querido... Nosso querido Mictor. Imagina! Mas aí vai ser o Grinch 2, cara. O inimigo agora é outro. É o Grinch armado e não enfrentar o Papai Noel, porque o Papai Noel é comunista. Ele quer salvar a cidade do Papai Noel. Canalhas! A garotinha cresceu, ela é a Michelle. Cara, que merda. Imagina o filme, velho. Os três filhotinhos de Grinch ali. O 01, 02, 03. Ai, gente, olha, sinceramente, tenso. É, entrando nesse assunto de presidente da República, no Natal, esse ano e no ano passado, tenso, né? Porque você reúne a família e sempre tem petistas contra bolsonaristas. Não, é esquerdista. Que todo mundo isso que critica é esquerdista. Isso verdade, esquerdista. É um negócio que tem sido um drama para muita gente depois. Agora, nessa nova era aí, contra o comunismo e tal. Mas eu tive a sorte de não fazer. Não sofrer com esse mal. Porque eu nunca fui de ir muito nessas reuniões de família. Eu sempre fico em casa. Até porque eu fico profundamente deprimido em feriados assim. Principalmente no meu aniversário e no Natal. Eu gosto de ficar em casa me balançando pra frente e pra trás em posição fetal na minha cama. Você acha que é sério? Ele vai construindo a narrativa? Mas eu falando sério, eu nunca fui de muito nessas reuniões de família, não, porque... Você nunca passou pela experiência da guerra? Todo mundo... Eu... Não, porque eu naturalmente já odeio metade da minha família e... Somos dois. Em algum nível é mútuo, mas... Sem motivo, então, já tem o ranço. O ranço. E com motivo, então, seria uma merda. É, melhor ficar afastado. Esse ano vai ser maneiro, porque eu tenho um primo que votou no Bolsonaro. E a gente já discutiu no Dia da Consciência Negra, porque ele é negro e tava defendendo os policiais lá que... Fizeram aquela merda em Paraisópolis, tá ligado? Ah, meu Deus do céu. Também, você prepare para as conversinhas, piadinhas. Não, vai ser show, vai ser a família inteira contra ele. Vai ser um feriado maravilhoso. Isso, tá ligado? Vai ser todo mundo contra, vai ser divertido, vai ser os Smash Bros. Seu primo é presidente da Fundação Palmares? Não... Eu pensei em mandar pra sacanagem. Parabéns pela Fundação Palmares. Mas é legal que o Bolsonaro valorizou, né, o pessoal, os eleitores dele, porque a carne aumentou, o gado tá mais caro. É. Chega, pô, mano, aproveita o churrasco de ovo aí. O núcleo da minha família, onde eu passo Natal, todo mundo é esquerdista, amém. Aleluia, senhores. Esquerdistas femininas, feministas, inclusive, não tem homem nenhum que passa Natal com a gente. É a glória. Só de vez em quando, quando minha mãe tá namorando alguém, mas eu acho que esse ano não vai ter ninguém, não. Aqui na minha região, eu não sei se vocês conhecem a fama do sul do Brasil, mas... Nazistas? O desespero é real, cara. Principalmente em... Quando você tem que ficar junto com muitas pessoas e quando uma parcela considerável dessas pessoas acha que é elite, que é branco, ariano, de raça pura. Ah, e aí no sul a galera PhD nisso, né? E que vota... o pessoal do Bacurau, né? São o pessoal do Bacurau que vai falar com os gringos. Nós também somos brancos. Cara, é foda, cara. É uma... É pra deprimir o cara. Mas eu não me forço a estar nessas aglomerações aí. Eu geralmente fico em casa e todo mundo... Porque eu faço isso desde quando eu era mais novo. Então todo mundo já sabe como é que eu sou e... Ninguém fica insistindo pra eu ir em lugar nenhum. Você é aquele parente estranho. Eu sou o primo esquisito, que você só vê duas vezes por ano, no aniversário e no Natal. Sei como é, só que eu sou o primo que se renegou, que não vai mesmo. Trouxendo que eu não apareço no outro pessoal lá da parte pai. Tá certo. Mas, gente, ninguém é obrigado a nada mesmo, vocês fazem o que vocês quiserem, ninguém é obrigado a conviver com ninguém que não quer. É, não se sintam culpados. Ainda mais quando tem motivo, igual... Com certeza. Mas esse ano, fiquem atentos que eu vou twittar muito sobre a zoeira que eu vou fazer no Natal. Que zoeira, meu pai amado. Vou gastar o presidente da Fundação Palmares aqui. Olha aí. Você botar mais uva passa no prato dele. Consegui. Tá aí pra baixo. Mas, cara, a parada que eu falei é sério. Todo final de ano, quando na meia-noite, sobe fogos e tiro junto. Aí é normal. O Rio de Janeiro continua lindo. Olha, eu me lembro que desde pequeno é assim, deu meia-noite, a casa da minha madrinha aqui perto. Eu vou lá na... Não, você vai esperar uns minutos ainda. Sempre... Aqui, ó, tá escutando barulho de tiro? Sempre... Espero que você fale o momento safe primeiro, depois você vai. Aqui tem mais fogos na virada do ano. Que o povo compra fogos. No Natal não tem muito. Meu irmão, aqui qualquer coisa que acontece é fogos. Aqui é foda. Não sei nem se para falar palavrão nesse podcast, não sei. Mas aqui é foda mesmo, tem outra explicação. Agora pode. É, já falou? Mas aqui é brabo. Aqui qualquer coisa acontece é fogos. Olha, e eu não aguento mais. Eu moro bem na comunidade, no morro. Então, quantos jogos do Flamengo teve aí essa semana pra trás? Desculpa. Olha só. Se existisse Papai Noel de verdade, o que vocês queriam pedir pra ele? Qualquer coisa. Zé primeiro. Olha. Eu ia pedir. Eu li uma lenda italiana uma vez. Sobre um rapaz que encontrou uma fada na floresta e ganhou um cajado que batia em quem ele quisesse e um saco que qualquer coisa que ele pedisse aparecia dentro do saco. E eu acho que eu ia pedir um negócio desse, porque... Pense nas possibilidades. É muito bom porque abrange milhões de coisas que você quiser pode acontecer ali, né? Você não se limita. Eu gostei desse pedido. Ele usou um cheat code. Por que você vai querer? Não sei lá, sei lá. Não sei, não sei. Eu não sei, eu sou uma pessoa tão simples. Ah, já sei o que eu quero, lembrei. Eu quero que a minha lojinha cresça e que todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast me mandem um zap-zapson para comprar meus produtos. Por favor, gente. Não precisa de Papai Noel, não. Só preciso de vocês. Vambora. Olha, o meu sonho é a volta do meu soviético. Queria que Stalin ressuscitasse, porque Stalin matou foi pouco. A unificação das Coreias. Eu queria. Eu agora que você falou, eu queria mudar. Eu queria que não só Stalin, como Robespierre voltasse, porque Robespierre guilhotinou foi pouco. Exatamente! Queima, que garal! Mas estão precisando aí de uma boa e velha guilhotina. Para certos príncipes que tem aqui, né? Príncipe que não é príncipe, mas que recebe dinheiro do governo até hoje, dinheiro de imposto que o contribuinte paga. Lamentável, cara. Absurdo, chega, basta. Então é isso. Volta Stalin, Marx podia voltar também, pra atualizar toda a filosofia dele, toda a ideia, todo o conceito dos dias de hoje. É isso aí, Revolução Comunista, é o que eu quero de Natal. Acho que é só. Arrasou. É puro pra toda a humanidade. Todos serão beneficiados. Exatamente. Vamos encerrar porque... Vamos. O Guilherme Chinô foi pouco, foi a melhor coisa que eu ouvi hoje. E eu tive aqui nesse clima natalino, nesse clima sangrento, a Queen Pri. Queen Pri, faça sua divulgação da loja, dos produtos. Imagina que isso aqui é o YouTube. Oi, gente, olha só, me segue lá no Twitter, @QueenPri, com o final. E eu tenho um canal no YouTube agora, gente, que ainda não tem link personalizado, não sei. Ah, eu vou deixar com o Calibac o link do último vídeo que eu gravei sobre garganta profunda. E é isso, gente. Por favor, me dê stream, comprem meus produtos e me ajudem, por favor. Zé, quer falar alguma coisa? Bom, vocês podem me encontrar no Wikicast e faz... um ano que eu não escrevo posts lá, mas eu ainda tô lá, eu ainda pretendo fazer posts. É que esse ano foi uma merda, foi muito trabalho, muita desgraça acontecendo nesse país. E não deu ânimo de escrever nada, mas daqui pro ano que vem, esse ano eu pretendo escrever com mais frequência. E toda semana tem o Wikicast saindo todo... de vez em quando, todo mais ou menos terça-feira, segunda-feira, segunda às vezes terça. Quarta. Tudo mais ou menos, de vez em quando, terça ou quarta. Mas toda semana tem. Conforme for a vontade do bigode lá, ele posta, mas no máximo até sexta sai. É só ver lá e é isso aí. Vejam lá. O arroba do Twitter. O Twitter é... vamos ver, esqueci. Acho que é @ZeAndarilho, não? Ah, o meu, eu achei que era do Wikicast. Do Wikicast também. Ah, mas o Wikicast já tá no post, gente. O meu é @Zé_Andarilho, vocês podem me seguir lá. Eu não falo muito, não, eu mais retuito coisas interessantes aí, coisas diferentes, coisas aleatórias que eu vejo. Mas de vez em quando ver documentários sobre a Áustria, basicamente. É. Áustria, Armênia. Tem um. Aliás, agora que você falou, tem um muito bom sobre a queda da Iugoslávia, com entrevistas reais no YouTube. Vejam. Olha aí, ele era criança na época, mas. É lindo escutar ele falando que. Ah, mas como é que era a sua infância? Era lindo com o comunismo, todo mundo tinha emprego, a saúde existia, mas aí acabou e todo mundo foi pra desgraça. E... alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria dizer que beijinho no ombro pras inimigas. Enfim, é isso. Pri? Não, acho que não tem mais nada pra falar, não. Só, sei lá, bebam água, se hidratem, comam seus vegetais e fogo no jacinto. E usem Linux, né? Sabia! Eu ia falar disso em algum momento. Então, acho que é isso, garotada. Espero que todo mundo ganhe carvão esse ano. E tchau, tchau! Tchau! Papai Noel, filho da puta!